Esse é o DJ Tomix. Seja bem-vindo, brother. É Pop Live! Sentar por cima, e o DJ vai te pegar. Bora, Alisson! Pediu agora tua bora, Juninho, bora, Nojinho! Edilson, Edelson, também por ali com a gente! Lá do Príncipe Negro! Olha o sorriso do Sidney Martins! Lá do Ediel! Já te avisei! Mixagens e agitação ao vivo. DJ Tom Mix. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, toma pressão, vai. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. E toda a galera da Golada também tá aqui com a gente. 18ão. Alô, meu mestre Mucura! É no 18ão. O prefeito da Guanabara, Tomix! E aí, meu parceiro Yuri! O da família Marizinha de Marituba, garoto! Pode trazer pra mim. Thiago Sample. A Biciane também tá aí com a gente. Aí, Thiago. Ele bate forte direto de Abaetetuba. E aí, DJ César do R-Sul. Traz o Marituba também tá aqui. Bora, César, tamo junto, pai. Sempre, viu? Novinha, humildade é o segredo. Família. Pode chegar junto, chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. Pode chegar junto. Boa, olha quem eu encontrei. A piranha da minha ex. A piranha da minha ex. A piranha da minha ex. DJ Sanderson lá de Mosqueiro tá aqui com a gente. Galera de Mosqueiro, né, Tom? Júnior, ele também o Guerreiro Live. Bora, Guerreiro! E o Fanderson do Mega Prix. DJ, DJ, isso não é legal. Bota o bagulho pra pop é rock pesado, pesado, pesado, pesado, pesado. O pop é rock pesado, pesado, pesado. Fala aqui com a gente, o Magrão e o Mariano, a dupla 3D Mandino. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai fumando e vai bebendo, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. O Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando. E aí, Bezerra? Tudo certinho, maninho? Também tá por aí com a gente o Jair Tu Filho. E aí, Adriana? Mix. Primo Igor, fala, meu primo! E aí, Marquinho dos Bombinhos? Lajorei, também tá aí com a gente. Valeu, Marquinho! Motor Abrão, ao lado da Camilinha. E aí, Shake? Motor Igo. E aí, Michele? E toma, toma, toma, toma, toma, vou te guiar, toma, toma, toma. Some do meu lado, eu não quero. E a mini empresária, Eduardo Abundança, o camarote. E aí, Mirizinho? Rock doido, papai. LG, meu top marketing. Brasil. Não tô, acabou, acabou. E a Lati também, Lulati. Envenenada toda, mulher. Sabe quem tá aí presente também, tô? Quem no Gil? DJ Jaderson lá do Pop Som. É sucesso. Pop Som. Com a Arena. Língua Produções. Esse é muito parceiro, irmão. Alô, Jaderson. Hoje a gente amanhece, maninho. Chama na batida outra vez. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. E aí, cheque? Tuma, tuma, tuma, tuma. Tomix, qual é seu signo? Eu sou, transariano. Santorini, tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E o nosso amigo Marcelo Duiz, que tá ali presente, ao lado do meu amigo Cola, gerentão do escritório, meu irmão. Ninguém é de ferro, né, Cola? Mas sábado é nós do planeta. Aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Bora, caixa baixa, bora, bora, caixa baixa, bota, bota pra lua. Bora, Bico, Pibirinha, Rodrigo Menezes, Elton Verente, tu vai doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera. Olha tu, Rodrigo, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero a bandida, nera, tu quero a bandida, nera, tu quero a bandida, nera, tu quero a bandida, nera, tu quero a bandida, nera, tu quero. Olha o meu parceiro, o francês Pop, o Bruninho do Pop, o Caio Pop também. Para, Bruninho. Bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. Derrama, derrama, muita gelada, casal Xana. Derrama, derrama. Vai começar a derrubar tudo aqui, papai. Olha o meu parceiro Lucas Oliveira, enorme. Tá no camarote o Breno Souza, casal, o Marlon Silva, o Fábio Eduardo, o Leandro Rodrigues, derrama, também tá aí com a gente. Derrama, e aí, Lourinho do Pop, casal, bora, Marcelo Louro. Derrama, derrama, muita gelada. O Batistão, casal, os dois sobrinhos, Bruninho da TF, o Felipe também de Santa Catarina, veio pra curtir com a gente. A mais alta do Pop também sacudindo. E faz o X, e faz o S. Tá no camarote, papai. Ele faz o X e faz o S. Elis e Juninho com a família enlouquece. Fecha a panelinha, fecha a panelinha. O DJ da panelinha. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo? amigo. E aí, meu parceiro, o Nico da CL. Todo mundo faz partida. Ele tá com a gente, Neto. Essa galera. Parabenizando o Nalo Bazuca. O meu amigo Muralha também tá aí com a gente, meio-dia. Puxa saco. Fala, bis. Tem emprego, tem real. Todo mundo faz partida. Se bobear, ele mete o pau na rede social. Aqui. Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí, Micaele Muniz. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Toma, papai, vai! Come o dinheiro da saúde. E? Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Daqui a pouquinho, Júnior Santorini! Vai começar a sequência. Vini o G3. Vini o G3. Vai começar. Vai começar. E as nossas mercenárias são todas aqui com a gente, tô! Olha o meu grande amigo Kennedy, lá de Bragança, ele também é sua prima, tá aqui com a gente. Alô, Kennedy! Lá de Bragança, garoto! Ei, novinha, ei, novinha, agora tu tá na mídia. Júnior Santorini. Só tá Santorini, meu irmão. Foi na bela moda. Alô, amigo dos caixa baixa, não tem jeito, maninho. Você faz parte da família Pop. Filha, ela tira onda, copo de uísque na mão. Faz pose, tira foto e vai descendo até o chão. E aí, Eduardo Bonanza, Dali Mirizinho. A música do momento. Ela é toda linda da cabeça aos pés. Essa novinha é 10, essa novinha é 10. Ela é toda linda da cabeça aos pés. Essa novinha é 10. E o da família Marizinha. Ela é toda linda da cabeça. Lá de Marituba. Essa novinha. Também tá com a gente. O Sandro Moura. Ela é o Israel Moura. Aos pés. É todo mundo na parada, bora então. Essa novinha é 10. Ei, novinha. Ei, novinha. De vila com DJ. Agora tu... E aí, Piranha das Fronteiras. Novinha. O Piranha do Passinho. O Alanzinho também tá aí. G3 na voz. Eu não te notava, ligue te percebia. Vigo Talverente! Eu já te vi, Maninho! Eu não te notava, ligue te percebia. Foi na bela moda, senta uma maravilha. É a motora, Abraão, é? A onda, copo de uísque na mão. Ele mesmo, garoto! E vai descendo até o chão. Se tem alguém olhando ela, não. E uma galera pra aqui com a gente também! Aqui a moda foi inspirada em você. O chume da DS ali! O Paulinho! Tá todo mundo na parada aqui! E aí, Paulinho do Mega Lanches? Essa novinha é 10, essa novinha é 10. Toma na batida! Toma, toma na batida, toma, toma na batida. Esquita duro. É o Tom Mix que tá tocando e a festa tá. DJ Felipe Cobiçado, também tá aí. Não quero saber. DJ Fernando Gaiado. Uma porra nenhuma. Atura ou surta, atura ou surta, DJ Jefferson Cassebe. Atura. E aí, meu mano Jefferson? Atura ou surta, atura. E o nosso amigo Dentinho do Pá também tá aqui com a gente, garoto! Hoje eu não quero saber de... Motora Angel! Hoje eu já passei no mercado, comprei cerveja e catuaba. Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá a mil. O Diego GDS, Kelvin Ostentação. O Thiago Lima, Thiago Modesto, também tá aqui. Atura. E aí, meu parceiro Murilo Silva, Laís, Lorena Beckman, atura, tá todo mundo! Atura, o surta, atura. O Bruninha Lopes, a Bruna Correia, também tá com DJ Tommy, DJ Mary, DJ Mary na produção, MC Dourado. E aí, meu parceiro Iago Machado, também tá aqui com a gente. Alô, Queixinho! Quem tá tocando? Tô sabendo que o Fonte deu um baile no futebol. Eu tô invadindo sua área e não quero saber. Parabéns, Juju! Eu quero que entenda que nada é maior ei, que o meu amor por ti. És a mulher dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Parabéns, Tainá, Brício! Parabéns mesmo, felicidades! Esposa do amigo Neto Sério! Só alegria aí, maninho! Obrigado, meu amigo Cazu. Ele é um dos nossos apoiadores do evento. Alô, Cazu! Ele tá aí, a Beatriz também tá, viu? E aí, meu parceiro Brino Vasconcelos? Pirelha do Passinho, Pirelha das Fronteiras. Tem moral aqui no Pop, meu irmão! Sem amor, sem destino. DJ Alisson! Beleza, Marinho? Sem dúvida alguma, muito bom estar com todos vocês. Hoje, a volta do Botequim, as quartas-feiras do Botequim. Claro, sobre a administração aí, hoje no evento maravilhoso do meu parceiro Sidney Martins e também do Naldo Bazuca. Uma noite mais especial, a passagem de seu aniversário, Sidney Martins, e também do nosso grande amigo Naldo Bazuca. Parabéns, é o que a gente deseja para você, deseja muita saúde, acima de tudo, que o resto, Papai do Céu sempre vai nos abençoar, né, meu irmão? Então, parabéns para vocês, estão tocando, Nandinho também, já já! Tem mais atração pra você aqui no Super Pop. Tem Júnior Santorini, MC G3. Tem também DJ Edilson e Edilson lá do Mega Príncipe Negro. Também já estão presentes com a gente. Que bacana, hein? Agradecer também todos os DJs que hoje se fazem presente no show do Super Pop. Grande amigo Tom da Carroça, Joãozinho também. Açaí. Grande Açaiag, DJ Mariano Magrão, galera do Automotivo, presente com a gente. Vamos tocando e mostra como é que acontece aí, doce, aí, doce, aí, doce. Prepare sua emoção. Daqui a pouco. Vai do Pedro, Príncipe Negro. Manda a aventura. O voo do sucesso. Como uma águia, como uma águia, sobrevo em rumo ao infinito. DJ Jellison e Juninho, e o águia de fogo. Sacudindo mais uma grande! Como uma águia, sobrevo em rumo ao infinito. Lucas Oliveira e a primeira dama também daí com a gente. Valeu, maninho! Trouxe pro ninho o amor. Amigo empresário Eduardo Bonanza. E aí, Mirizinho? Para Anderson Paleta! Tamo juntos! Sempre! Fala como é que é, mano! Sempre! Com as lembranças vou esquecer. Vou pro Super Pop. Vai, Mirizinho! Vai no máximo, brother! Vai no máximo, mano! Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar. O águia de fogo que vai subir, subir, subir. Como uma águia, como uma águia. DJ Jellison. Bora que os águias vão pra cima hoje. Joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho. E aí, galera do Mauro Sul, bora Mauro, bora Cris, bora Gino, bora Lurian. É bagulho doido, tu batom, batom, batom, batom, batom. Eu vou curtir esse som. O águia de fogo, o arrasta povão. Com DJ Jellison e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. Prepara aí, Santorini. O Alanzinho do Passinho, nunca vi dá errado. O Thiago Modesto, família Curtição. DJ Luiz. Também tá aí com a gente. DJ Neto. O Chume da TS. E sábado no Planeta Show, aniversário da TS. Yes. Viaja na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços, me aquecer. Oi, oi, e se oi. Você não vem, preciso de você, yeah. Meu amor, a noite. Olha o meu divulgador, Edilson. Sozinha nesse quarto ficar, eu não dou. Esse moleque é gente boa. Medi, fala-me o que se passa. Também tá aí com a gente. Com certeza no camarote, meu patrão. Bora, Fábio. Eu vou curtir esse som. O águia de fogo, o arrasta povão. Com DJ Alisson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. Camilinha, shake! Eu vou curtir esse som. O águia de fogo, arrasta povão. Com DJ Filipina do Leilão. DJ Juninho, joga a mão pra cima. Faz DJ Jaderson do Pop Sul. O águia de fogo, o Thiaguinho do Krau também tá aí com a gente. Valeu, Thiaguinho. Top da baladinha. Smart! O poderoso chefão. DJ Neto. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, DJ Tom Mix. Vamos detonar, meu garoto. Peraí. Quem tá feliz aí, bota a mão pra cima que eu quero ver. Quem tá feliz? Quem tá feliz? Bora começar, bundiguinha. Velho, que viagem maluca! Super Pop! Que é o Pop? É muito pop na tua cabeça! I wanna hold her, I wanna kiss her. E que essa noite possa ser repleta de muita diversão pra todos! E que possamos curtir até no finalzinho! Parabéns, Sidney Martins! Parabéns, Lalo Mazunga! Parabéns, Juju! Parabéns, Tainá! Fala, fala, fala, Tomite! E aí, Federal! Bota o bagulho pra endoidar! So close to you right now. Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Espoca tudo! Parceiro Júnior, do Vim da Língua a Gente. Valeu, Júnior! Tá no som do pop, garoto! Um, dois, vem com a gente! Obrigado, os Vingadores do Rock! O Thiaguinho, o Emerson GDM, DJ Márcio Mega também tá com a gente. Vai. Super Pop Live. Quem é do papão, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe na palma da mão. Dá-lhe na palma da mão, dá-lhe na palma da mão. A torcida do papão, torcida do papão. E a torcida do Clube do Remo. Torcida do Leão também joga pra cima que eu quero ver. E vem com o DJ Tomix, hey. Vai começar. Só no batuque. Só no batuque. Go, go, go, go, go. Ela vai descer com pop na sua cabeça. Ela vai subir com pop na sua cabeça. Ela vai descer com pop na sua cabeça. Desce, bebê. Ela vai subir. Sobe, bebê. Com pop na sua cabeça. Então vem DJ Tomix pra começar a brincadeira. E agora, hein? Agora eu quero ouvir. Cadê o gritinho das solteiras? Solteiras. E agora eu quero ouvir, cadê o gritinho das solteiras? Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente. Vai! Eu nasci, é, e poder. Rodrigo e Roberta, também daí com a gente! A consciência. Para de ver, tamo junto! Mas eu só quero é ser feliz. Anda tranquilamente na favela onde eu nasci. Muito obrigado, meu grande amigo George. Lá de Bocajuba. Também no show do pop. Obrigado, George. Mais ou menos assim. Opa, opa, opa. Dá licença, moça. Tá sarrando em com garota. Ela rebola, desenrola e flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, Jeito Mix? Na moral, eu posso falar? então, deu. É pra sentar duro. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Aí, Tom Mix, viu, agora toma, não adianta tu. Atenção, Ed, então chega aqui, Ed. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. E quem tá muito feliz na potranca com o bumbum, joga pro céu, se Yuri chama e vem com a gente, ela vai se apaixonar. Pode vir. Vai, bebê! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. E aí, meu engenheiro Rafael, qual é a parada, brother? Tô tapinha na potranca. Ele e a lourinha voltou. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo, tá correndo. O doutor Mauro, nossa, o Henrique Castelli, o Julião, o Jonas, a Elton, Dona Mari também tá aí com a gente. E a galera de Castanhal, obrigado galera de Castanhal, tá no show do Pop Live e do Mauro Sumo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith do DK no susto. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo, tá com o rabito. E por aí com a gente, o nosso grande amigo Pico! E os cachabacha na parada, maninho! E aí, Bibirinha? Rodrigo Menezes! Com força, com força! Ele tudo na rede! Com força, aqui! Com tudo, tá com o rabito, com força, com força, com tudo! Tá com o rabito, com força, com força, com tudo! Bora estremecendo o Bugigui. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai no máximo. Não dá mais. Que é, velho? Era uma briga em cima. Vai no máximo, mano. Vai com suas amigas pra lá. Obrigado, primo Igor. Cuidado. Tu vem daí com a gente. A Júlia. A Mari também no show do Pop Live. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui. E o nosso amiguinho Nazareno também tá aqui com a gente. Nazareno da Segúria. Cuidado. Alô, Pezão. Te dá perdido e vir aqui me dar. É sempre bom repetir o prazo. Pra cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô, moça. Muito obrigado, Zeca da Joia. O Geninho Rafael, Pezão. Tá todo mundo aqui no Pop Live. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra ela não. Vitor, você já viu a Lu? Vinha aqui me dá. A rainha, né? Amiga pra lá. Mulher das Havaianas. Por sinal, deu pra gente aqui os presentes, Nojinho. Verdade, verdade. Obrigado, Lu. Obrigado, Lu das Havaianas. Já tá nos pés de tu, Nojinho, Elis e Juninho. Vinha aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado. Bota pra sacudito! Bota pra sacudito! Bora, Mutiguinha! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Enlouqueceu tudo! Não vai ter mais jeito com esse ciúme aí. Não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resta. O lindo do Pop Live, o Fabinho Goldmar também tá aí com a gente. Se quiser vir pra cá. E aí, Playboy Artilheiro? E não aguentar. E toda a panelinha tá na parada. Letra pra. Vai mexendo! Mas se você. O Doutor Igor e a Michelle também tá aí na parada. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de paz. E o nosso amigão Júnior Santorini já tá aqui com a gente. Tá bem, mas precisa. E já já tem Júnior Santorini. E MC G3. Senta ao vivo no Boutique. Então sarra. O motora Josimar também tá aí com a gente. Vem, Josimar. Então sarra. Bora, maninho. Então sarra. O popozão. proporção. Então sarra. Grande amigo Ronaldão, também tá ali no camarote. Alô, Ronaldão! Você, meu amigo perito! Então sarra, o popozão. O DJ que toca no máximo. O DJ inovador. O DJ inovador. O DJ inovador. Que faz a galera dançar.